Polícia 06, me escuta. Já informamos a defesa aérea da mudança do sobrevoo setor norte para o táxi Chama Torre em 18.95. Solo 50, chama o Solo 219. Rola pra baixo. 64 autorizado, Maceió, VPZ 17, aposta conforme rota. Nível 350. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Pulca, Jamo, Caju, aciona 5461. Controle 119.8. 350 atualizado Maceió, Perzulou na 7, conforme rota 101, esquerda, Pulca, Jamo, 5461, o transporte 198, controle, 1864, 105, está pronto para o estacionamento. 1864, a transição Caju, no 5, aguarde. Sim, guarda. Fala, boa, 962, Livrão, boa tarde. 962, boa, segue de Alfa, Juliette, portão 8. Alfa, Juliette, 8, 962. Zero graus, 139. Livre código, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue o perfil de saída Conde. Aciona 0276. Controle 119.8. Construção Aracaju, 090, 90, esquerda, saída Conde, 0276, 198, controle. Romeu Golfe Vitor, contexto correto. Já acionado? Quando pronto, reporte táxi. Autorizado descida até o nível de voo 050. Acione identificação, contato radar 62 milhas sudoeste de Salvador. Ajuste o altímetro no 014. Tereco Victor, inicialmente na proa de mar aguardando. Controle Salvador, Oceaner 62, Zulu 3, simulado. Oceaner 62, 13, suba e mantenha nível de voo 360, autorizado via saída da El. Via da El, 360, Oceaner 62, Zulu 3. Informo, aeronave já finalizando o feedback no 5, ingressando no PAD 3, já será autorizado. Mantenha a saída rumo à via da Alta. Da Alta, 62. Bravo Serra Serra, prossiga. Está no pátio 3, tracionamento de Copa, destino de Vitória da Conquista. 7 Bravo Serra Serra, prepara a saída a Arboa, agora a Copa. A intenção seria decolar direto do pátio 3, senhor, o voo visual e o pet. Sim, se considere o Robson 66. Aguarda para a cópia, Bravo Serra Serra. Vai aguardar, o Bravo Serra Serra. Fala, boa noite, 64 para o táxi 171, a bordo 12:15, Salvador. Parte principal da Cheia Índia, no ponto de espera, torre 18.95. Ajuste de altímetro 1014. Parte Índia, 295, boa noite, 64. Confirmando 171 a bordo, correto? Boa noite, 64. Afirmo. Papa Tango Romeu, Golfo Victor, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10. E a parte principal da Cheia Índia, no ponto de espera, torre 18.95. Ajuste 1014. Segue o Boeing da Gol, número 2. Papá Romeu, Bravo, Serra Serra, confirme a altitude de voo. Vai manter 1.000 pés, ZL. Olimpo 06, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10, via taxiways Alfa, Juliette, ingressa no pátio principal, segue na Índia e no ponto de espera torre 18.95, ajustado 10.14. Alfa, pátio, ponto de espera, torre 18.95, ajuste de taxa de boa de espera. Tango Victor, Eco Victor, autorizado descida via chegada até 2.000 pés, a cruz estabilizado no localizador, ajustou o altímetro, a cruz estabilizado na final do NDB Zulu, 101 inbound, 1014 ajuste. Tem uma espera. A gente vai decolar do passo 3, vai Fluminense, descendo o corredor Axel, número 7, direcional 5475, controle 128, torre 10295, carro 3 a bordo, 43. Correto, para você acertar, confirmando o controle 119, décima 8. 119, décima 8, o controle, para você acertar. Correto, para você acertar, para da colagem chama torre 295, confirme a autonomia? Está com 3 horas de autonomia, vai chamar a torre 295, para você acertar. Plano cancelado 59, autorizado girar base pela esquerda, reporte final 17, Oscar Golf Uniforme. Reporte final 17, Oscar Golf Uniforme. Observador, muito bom dia, Papa Romeu, Bravo CRCA, acionamento, parte 3. Autorizado acionamento, reportado. Vai reportar o Bravo CRCA. Oscar Golf Uniforme, apenas confirmando, base pela direita. Base pela direita, Oscar Golf Uniforme. Romeu Golf Vito, autorizado um aliado e manter o chão 0. Gol 864. Contato radar na decolagem. Uma via saída PUCA em ascensão ao 350, vigilante. Copy via PUCA 350, gol 864. Pode voar, Jambo? Mantenha o perfil, sobe via 1864. 64. Livro 06, manda um ponto de espera. Oscar Golf Uniforme ajustado, autorizado pouso pista 17. Vento 100 graus, 15 nós. Pista 7, com 36, Oscar Golf Uniforme, autorizado 17. Cheque do Delta para o táxi. Cheque do Delta aguarde para início do táxi. Guarde. Romeu Golf Vito autorizado, decolagem pista 10. Vento 100 graus, 12 nós. Olimpo 06, autorizado, olhar e manter, pista no 0. Sierra, decola da presente? Afirmativo. 7 Bravo, Sierra, autorizada a decolagem com proa Sul, vento 100 graus, 12 nós, reporte fora do solo. Autorizada a decolagem com proa Sul, vai reportar fora do solo, Bravo, Sierra. O meu Golf Vito decolar 202, controle 119, decimal 8. 198, o meu Golf Vito. Oscar, Golf Uniforme, sala 02, direita, estacionar frequência livre. Cheque do Delta, de passagem ao Charlie 208, ingressando no pátio, após livre táxi até o ponto de espera da Papá. Gente, avisou com o cara, mas após a passagem do mesmo, vai ingressar o táxi até a Papá, o Charlie, o Delta. 090, via Conde, Romeu Golf. Serra, decolar 203, reporte para o cruzamento da sinal 35. Já para o cruzamento, senhora, está autorizado. Cruza de imediato. Atente, autorizado o cruzamento no final da 35, reporte este vídeo. Vai reportar este livro, o Bravo Sacha. Olívio 06 para informação, livre ao tráfego decolou à frente, por solicitação do controle, 1 minuto e meio para a decolagem. Sabatango Victor, Eco Victor, autorizado a final do NDB Zulu, na escuta 10 inbound. Autorizado do NDB Zulu, vai formar estabilizado em inbound 10 no Oxenair 6213, chame Recife em 125 decimal 1. 3516213. Sabatango Oscar, Golf Uniforme, por gentileza, stand by em transponder. Autorizado decolagem, pistão na zero, vento 100 graus, 1-2-2. Controle Salvador, muito boa tarde, seu Papa Romeu Bravo Sierra Serra. Identificação, descida autorizada até o nível de voo 06200, via chegada 11.000 salvos em Salvador no 014. 060, via 11, pode navegar de volta 37. Possibilidade de voar direto, desce terra dentro 37. Mantenha a chegada dessa via, aguarde a autorização, vamos informar quando autorizado é Renato. Controle, boa tarde, Olimpo 06. Olimpo 06, contato radar na decolagem, ascensão nível de voo 150, vigilância. A extensão do Olympus vai ficar no 050 e vai passar na radial 080 por 150 milhas. Nível 50, nível de voo 050, radial 050, confere? Radial 080, ele vai permanecer no nível 050. Nível 050, radial 80 de Salvador, por 150 milhas. Afirmativo. Corrijo, suba e mantém nível de voo 050. Está autorizado para seguir direto em rota, sem restrição. Olímpico 06. Olímpico 050 e vai voar a rota, o Olímpico 06. Formação de tráfego. 7206, tráfego 10 horas, 8 milhas, no mesmo rumo, cruzando 80 em ascensão 090, é um PAT 4. 7206, ou 1864, chame Recife na frequência 1026.85. Recife, confirma aí um 265. 1-2685. 2685, o no 8 agora. Bom, Antônio Salvador, papá, Serra, Quilo Delta. Zero, curva à esquerda, sai da mão, transição, frute. O transponder 5515 e o controle 119-8, trans 32 no meio. Correto, TAN 32 no meio, chame para o pushback acionamento com TAN 11. Bora para o pushback acionamento, boa. 060, Serra, Quilo Delta. Quilo Delta, autorizado a ação, pronto, tem registro de campo. Isso, tomador. Temo 380 como final, Serra Quilo Delta. 380 em ascensão, via saída da El. Gente, via da El, 380, Serra Quilo Delta. Então, 3804. Isso aí, mantém o nível de voo 070 e a chegada Mari, ajuste do altímetro no 014, cancelado a restrição de velocidade. Aqui, copiada a nossa solicitação do RNAV, aguarde a autorização para início do mesmo. Conforme a rota do plano autorizado pela Zulu 91950, autorizado, decolo da 10, curva na esquerda, bomba Proti 5526, transporte 198, controle para 2788 da Zulu. Correto, Azul 2782, chame para pushback e saneamento, mais 3. Olha, autoriza a morte, vai para o Serra Quilo Delta. Serra Quilo Delta mantém o perfil, sobe via. Entre. Padrão, Victor Eco Victor, estabilizado, inbound, visual capim. Victor Eco Victor, chama a torre de controle em 1-1-8, decimal 9-5. 2-9-5, contra a base. Controle Salvador, 1-2-7-1, 4-1, já no ideal do dia. Papatango, Victor Eco Victor, bom dia. Autorizado, pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-2-9. Sente das quantas, saída de pouso na 1-0, Victor Eco Victor. Chamado para pouso em Vitória da Conquista. O 1648, mantenha-se em condições visuais, reporte a 20 milhas. A partir de 20 milhas, não há tráfego conhecido no setor a reportar e autocoordenação em 12345, bilateral, este controle em 119.8. Ao passar 60 milhas, Centro Recife em 1-2-8, decimal 8. Afirmativo, bom voo, bravo, certo. Era 5954, descida autorizada até 2 mil pés. Autorizada final do NDB Zulu 1014, reporte 101 inbound de dezembro. Autorizado 2 mil pés, reporte estabilizado na final do NDB Zulu, CDMIC 101 inbound de dezembro. Controle Salvador, Azul 2771, Batilo, ideal de altitude. Azul 2771, esse aí mantém o nível de voo 080, via chegada Mari, ajuste do altímetro 10, 14, já no ideal para descida, qual a velocidade? Vai manter a 240 na descida. Máxima de 240 nós, tráfego à sua frente. 11 horas, 7 milhas no mesmo rumo, cruzando uma centena em descida, R2 da TAM, 320, vai segui-lo como número 5 no sequencial. Estou vendo a necessidade de redução, só reduzir para a mínima linha. Gente, então dá presente redução para a mínima linha. Presente é reduzir para a mínima linha, estou cumprindo o perfil da Mari, deixando aqui, eu vou jogar ali para a frente. 3804, redução de velocidade. Velocidade 220 nós, 3804, reautorizado descida até nível de voo 050. 1255, autorizado descida até 2500 pés. Ajuste altímetro 10014. Voe na proa do Serra Vitor 366 e reporte estabilizado em um sinal do Arnado. 366, 2500 pés, 1014, voo 1255. 1255, mantenha presente velocidade, informe para início de redução em função de sequenciamento. Vamos lá. Olympus 06, controle. Olympus 06, controle de Salvador. Escuta, prossiga. Serviço radar terminado. 3,4 milhas ao leste de Salvador. Mantém o nível de voo 050. Coordenação nos canais previstos. Tango 105. Agora Tango 105. Bravo Serra Serra, bom voo. Olímpico 06, caso esteja ainda na escuta, tempo de voo ou tempo, horário previsto para o regresso? Atenção, são 6 horas de voo. Entendi, 0,612 horas de voo, 6 horas de voo. Apenas partiu. Partido. Excelente, chamada para o SAC, tá? 6206. TAM 3804, redução de velocidade para... Corrigindo, TAM 3804, início de vetoração. Foi na proa 030, limitado pelo QDMIC 120 de Simbra, aguardando a autorização da Renan. 0030, limite 120 de Simbra, aguardando 3204. Tango Zulu, mantém o nível de voo 80 pro do VR, aguarde vetores para o... para sequenciamento Salvador. Stand by 1, Procéria 5954, chame a torre de controle em 1-8-95. No 255, redução de velocidade 180 nós, reporte estabilizado na final da RNAVE 1255. Redução em Palmaral 1255. Papapapá, Sierra Kilo Delta, chame agora Recife na frequência 1251. 251, boa. Passarelo, chame na frequência 1998. Cabe 5954, vive checado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 12 nós. Pode Janer 6320, desce aí, mantém o nível de voo 0, 70, via chegada. Mari, ajusta o altímetro no 014. Desvia no 070, confirme DLS fora. DLS fora de serviço, procedimento NDB Zulu, Ajuste 1014, 1094. 1014, Renato disponível? Renato disponível. Aguarde, está sendo direcionado para estar na sequência do procedimento Renato. Ok, Renato, meu mestre, 3804, 10 milhas da posição do Serra Vitor 366. Desça aí, mantenha 2.500 pés, reassuma a navegação na proa do 366 e reporte estabilizado no localizador, vai seguir tráfego da Gol, Boeing 737, 8 milhas à sua frente. 3.500, voando 366, seguindo o voo, 3.8. After departure, turn right. Arbor departure, Alpha transition, Squawk 5511. Salvador Approach Control, 119.8. Juliette, Tango Zulu, controle. Prossiga, controle Tango Zulu. Tráfego 12 horas, 10 milhas, rumo nordeste, rumo oposto, mantendo o nível de voo 90, 144. Tá, ok, o tráfego vou mandar direto aqui. Azul 2771, vetoração sequenciamento, com a via esquerda, proa 020, limite que demais aqui. 105 de Simbra. Esse aí mantenha nível de voo 050. Frente, esquerda 020, já avisou com a aeronave, logo abaixo, azul 275. Afirmativo, Papatango, Romeu Golf Vitor, controle. Tráfego 12 horas, 5 milhas, rumo oposto, mantendo 80, 10 na 402. Channel 6-1-4-1, descending maintain flight level 090, Generation 014, viable survival. Ok, that's right. I will copy and await instructions to airnav approach. Porcera 5916, descida autorizada até o nível de voo 050. Azul 2771, curva à direita, voe na proa 0620 e reporte estabilizado no QD Mike 101, inbound de Simbra para final do NBB Zulu. Viena no hotel, ao estacionar sequência livre. Agora no através do portão 9. Departe principal e vídeo, vai a sequência do Airbus, o 2781. 2771, descida autorizada até 4.000 pés, curva à direita, proa 070, intercept a final do NDB Zulu, reporte na 101 inbound. Paciente 070, vai reportar na 101 em balde, 275. Papatango Juliette, Tango Zulu, descida até o nível de voo 050. Descida até o nível 050, Juliette, Tango Zulu. 3805, completa a final da RNAV, torre no 9 decimal 95. 1804-295. Tango 1867, request pushback and start up. Roll 1867, startup approved and pushback. We're about ready for checking. 3-4 push and start, call you back for check, 1867. 230, Salvador, prossiga. Novo contato em 126 decimal 85, alternando no 25 decimal 45, caso negativo retorne a esta, enquanto isso iremos coordenar a sua descida. Secundária 125 decimal 45, caso negativo retorne a esta, que enquanto isso iremos coordenar a sua descida. Papatango Kilo, Romeu Oscar, prossiga. 0, descida autorizada até nível de voo 0620. 060-630. Sobe. Hotel Kilo Romeo Oscar, autorizado para Sierra Índia, Romeo Índia, rota direta a 1.000 pés. Decola da pista no 7, primeira curva direita, segue corredor axé. Aciona 5533, controle 198, 119.8. Veracruz, regressa à frequência 1.2.3.4.5 para informação de voo no setor, regressando à frequência para a informação de voo e alerta. 2.0.4. 4 horas, para acionamento, torre 118.95, como voo. Paulo Salvador, boa tarde, 1.2.5.5, livro na escuta. Bono 255, boa tarde, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, Bono 255. Peça 1895, azul 275. Rosera 5916, decoração para sequenciamento, corre à esquerda para o 040, limite que é de Mike 1110 de Simbra, desça e mantenha 4.000 pés. 0957, descida autorizada até o nível de voo 090 via chegada à Mare. Tango Romeo Golf Vitor, 70 milhas a nordeste de Salvador, serviço radar terminado, chame Aracaju em 120.3. Aracaju 120.3, até a regressa, One, four, one, descend down, flight level 050. Reduce speed to 200 knots, Dionation 014. Oceanair 6320. Foi na proa do Serra Vitor 366, desça e mantenha 2.500 pés e reporte no localizador. Foi do 366, 2.500, encontrar 63, 2.0. 0.5916, para interceptar sinal do procedimento ILS, corrija NDB, direita proa 095, reporte 10 inbound. Direita 095, Oceanair 6320, corrigindo o reporte na final do RNAV em redução para 1.909. Reduzindo 1.909, reportará no final do RNAV 6320. Força Aérea 5916, completa direita para 1.910 e reporte 10 inbound. Direita 1.910, reportará inbound. São 3804, boa tarde, táxi Avia Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 3804. Pés e reporte estabilizado na final do RNAV. 3-6-2-8-5-8-6-1-4-4-4. Holding point, runway 10, via Manei, contact-free, India. On holding point, call to the tower 118.95, KNH-1014. Pay attention to company's Boeing parking on gate 6. Roger, clear taxi DIA from the taxi to holding point runway 10, tower 118.95, roll 1867. Velocidade 140 nós em redução. 763, vai zero reduzindo. Vou soltar essa panada no meio. 5996, continue a aproximação, vai de pista livre, ajuste 1.0.4. Estou seguindo, aguardando a pista livre, 4.9.1. Alto 2771, autorizado pouso, pista 1.0, vento 1.20 graus, 1.19. 7, autorizado pouso, azul 2771. Alto 3296, decolado 28, chame o controle 1.19.8. Muito obrigado, 198, boa tarde. De Simba para completar a final do procedimento NDB Zulu. Pro 255, limite é o 1, 1, 2, 0, de cima, Rotan Golo. Portela 59, 49, aguarde para descida. Controle, boa tarde, tá 32, 16. Tá 32, 16. Ascensão 370, sob vigilância, via, saída, Momo, TAM 3216. Ok, será que é possível aproxir? Ainda não, mantenha o perfil, sobe via Momo. Ok, na sua escuta. Maintain holding point, go 1867. Até 3 mil, tá um jogo. Eco Zulu não vai dar reporte no através de Paris. Azul 2771, no solo 29, direita 121 decimal 9. Direita 1219, 2771. Táxi via Kilo para o Pátio 3, posição prevista 4 Romeu, atento habilitador. Kilo, Pátio 3, 4 Romeu, 275. Ele negativo, é o número 7 na aproximação. Desça aí, mantém o nível de voo 150. O tráfego já liberou 150. Já leu no 41, no seu metrô, na frequência 119, desceu a 95. E 141, continue a aproximação, número 2, ajuste na 014. 014, número 2, 014. 6320, autorizado pouso, pista 10, vento 1, 10 graus, 12 nós. 30 pouso, na 10, na 320. Recife na frequência 126, decimal 85, aterna 125, decimal 45. Ok, para controle. E aqui o meu Lima. Aqui é o Romeu Lima, autorizado mantendo 510, a gente trabalhadora no 04. 104 aqui, autorizado a fazer o voo. Salvador, comandante, direção de luta agora 5 milhas da rotatória, visual com campo. Patango Juliette, Tango Zulu, faça 360 com curva à direita. Tem um tráfego próximo rotatório, mantendo na 1510, no Papa Alfa 34. Tá fazendo a espera com curva direita, o direção, viu? Controle, boa tarde, Azul 2788. Azul 2788, contato radar em decolagem. Chupa, nível 150 na saída MOMO. 150 na MOMO 2788. Na 44, eu disse autorizado até o nível 090. Casa. 090, é melhor resistência que a tarde está um pouco de afastada no tráfego. Azul 90 passou o Ceasa, presidente. Azul 90, Torre 198, do 95. 2, 9, 9. Azul 2788, tráfego na posição de 2 horas, 5 milhas. Mantendo 2.000 pés, um Charlie 402. Ciente, 2.78. O Kilo Romeo Oscar, atente às três turbulências do Airbus, pousando na 1.0, após autorizado decolagem, pista 1.7, vento 1.10 graus, 1.2 nós. Line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, go 1867. Os rugos para 1.500 pés. 1.500 pés, olha o que tem ainda, estamos no voo. Voo 090, decola da 10, primeira curva à esquerda, perfil de saída da Conde. Aciona 5, correção. Aciona 0264. E o controle de Salvador opera 119.8. Juliette Tango Zulu, complete curva direita na proa da rotatória, reporta a rotatória. Para completar a curva direita na proa da rotatória, reporta a rotatória, Tango Zulu. Chené 6141. Autorizado, parte principal via Alfa e Juliette, portão 10. Alfa e Juliette, 10. vai interferir na aproximação. Seven, cleared for takeoff, runway 10, wind 100 degrees, 1-2 knots. Clear for takeoff, runway 10, go 1867. Controle, Salvador, está marcando Kilo Romeo. Vou Kilo Romeo, se eu preciso. Costa Golf Kilo na tráfego de conhecimento do controle. Reportar, reporte 40 milha em Salvador. Freio 144, descida autorizada até o nível 060. 060, passando a rodatória, Juliette Tango Zulu. Já temos Juliette Tango Zulu, chame torre na frequência 118, descida 95. 2295, Tango Zulu. Controle, Papa Tango, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, dando nome ao site, corredor SR, reporte através de Parada Barra. Parada Barra. 17, reporte na curta, ajuste no 014. Reporte na curta final do 17, Juliette Tango Zulu, 1094. Juliette Tango Zulu teria condição de agilizar a fim de evitar a esfera? Afirmativa, vai agilizar o Tango Zulu, medida possível. Sim. Passaram 5, 7, 4, 9, mantenha. Minha aproximação, aguarde autorização de pouso. Ajuste no 0, no 4. 4, 7, 4, 0, 4. 1867, airborne at 4-0, departure 119, decimal 8. 1-9-6-5-8, vai na batalha. 3-3-0, está autorizado em ar. Vai tentar controle? Passaria 2230 na proa do Charles Victor 366, autorizada para seguir na aeronave. Afirmo, desce para 2510, autorizada a aeronave sistema 0 e a participação do Charles Victor 366. 2500 reportará o 2230. Passaria 5949, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 360, limite radial 280 de Salvador. Seguindo para o nosso, utilizar a 280, Salvador. Salvador, boa tarde, algum 1867. 1867, contato radar decolagem, supervia saída da árvore para o nível 360. Água 360, possibilidade vai nessa? 1867, mantém a postura da saída. Vai manter. Tá 3144, confirma indicada. 1259. Tente reduzir para 2209, está 3144. 3144, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa limite radial 270 de Salvador. 270, limite, mantenha a proa, já 3144, vai atingir a 2000. Tá bom. Checado, 5957. Estamos no são os 4-2, confirme o baixo. Afirmo, na Lima, chame solo em 1-219, Juliette, estamos no Lula. Botando Juliette, Tango Zulu, autorizado táxi. E a parte principal até o parte 3. Tá 3144, reduz vocês para 1809. 1809, passei 544. Passa aéreo 5949, reduz vocês para 1809. Comunicação pequena, 949. Admissão de autorização. Da 5949, radial 300 Salvador. Já 300, Salvador. Da 3144, ele vai seguir tráfego na posição de 12 horas, meia dúzia de milhas, um Alfa Tango 72, mantendo 2,0 de graus. Obrigado, da 3144. Passando 5,4. Na radial. Está na radial limite da 3144, continua na proa. Da 3144, novo limite, radial 300 do Salvador. 300 do Salvador, 3144. Gol na 964, essa identificação do seu vídeo chega da Mari para nível 050, ajuste no 094. 094, gol na 964, afirma, guarde a previsão para a vossa rabita 3,5. Salvador 230, passando 3,5. Salvador 230, se me torne na frequência 118, decimal 95. 295. Posta aérea 5949, curva à direita na proa 130. Direita 130, autoriza de tiro? 3. 72, visão com campo, solicita a base pela direita para pouso na 107, se possível. 1605. Frequência livre da presente, pelo homeológico. Sérgio? Ativo. Gente, reporte para o cancelamento 2230. Já visão com campo para o cancelamento 2230. 367, isso ou 368? Ou 368? 1544, descendo para 2. Você controla? Angosto, Golf Kilo, desce para 1.500 pés, agir em Salvador 1.04, reporte passando através de Paripa. Com 949, desce para 4 mil pés, ajuste no 0,4. Para 4 mil, ajustado no 0,4, espero que nós passemos. 1,867, chame-se a previsita na frequência 1,28, decimal 8, eterna 1,26, decimal 0. 2,28, decimal 0. Passeio 2230 avistado, autorizado, pouso, pista 17, vento 110 graus, 129. Autorizado, 2230. Renato, da 310, da 3144. Na 3144, seu motor na frequência 118-95. 118-95-3144. Essa área 5949, 179, Duna, Salvador, resumo a navegação, vem na proa de Duna, desce para 2 mil pés. Autorizado, sinal de procedimento, NBB Zulu, pista 0, repete, autorizado. 149, por de Dona, recebendo a navegação, será estabilizado, por que não Afirmativa aguardando, tá? 3144. Série 594.